todo o nosso labor é apenas vaidade, como todos os divertimentos desse mundo também são. O que nos enche o coração sem o tornar pesado é a alegria verdadeira, a glória deste mundo efêmero. Não te suponhas livre do pecado. A diferença entre a igreja e o templo de Israel é apenas vaidade.